Meia-noite em porta de festa, a molecada surta em ver droga, bebida e mina de roupa curta. Convite da Babilônia, veio sem laço vermelho, onde faz a inocência se perder em frente ao espelho. Dá mais um tiro e com a vida nem se preocupa. E a mãe desesperada, joelho e pede desculpa. Enche a cara no rolê, zóio fechado nas fotos. Propaganda da morte pra pivete não pegar moto na neblina. De que mais uma vida partiu, nas esquinas mais que rima, quem canta mais é o fuzil. Menorzinho corre pro tráfico, ficou achando cês é pequeno, mas nem passou de dadinho e teve que aturar os veneno. Madrugada intensa, tira o brilho da vivência, uma dose de emoção toma conta da sapiência. Peso da experiência, equilíbrio no meio fio, entre o amor da sua família e a maldade é sangue frio. Até quando vai dropar doce pra esquecer que a vida é amarga? Caminho estreito é osso, mas não fui pra porta larga, onde a sereia te encante, te chama pra perdição. Nem ligou pra coração, quer status e ostentação, entrando na bad trip, fugindo pra ilusão. Outro dia sem mais efeito, vive a mesma situação. 206 Babilon, várias luzes e pancadão. No mesmo ritmo que desce, seu corpo se estende ao chão. No rio da vida, a correnteza te arrasta. Eu aprendi a nadar e me afastei do que me afasta. Da beira do precipício, lembro que desde o início, dar orgulho pra coroa foi o meu único vício. Vendados pelo momento, a emoção te suga, mergulha no que te afoga. E nisso tenta chamar fuga, vê que a válvula de escape começa no pensamento. A solução pros seus problemas nem sempre ao isolamento. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. É o mentalista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. E é o mentalista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama. No pancadão travado, chacoalhando a lata. Os menor mistura lolopa, maconha destilada. É os kits da quebrada, o veneno aplicado em uma noite sintética, coração acelerado. Brisa torta, vê as mina encher a boca em som machista, pagando pau pra bandido, perdendo a linha na pista. Se envolvendo com safado, metido a galanteador. Amanhã vira comentário na boca dos falador. Bem-vindo às noites brasileiras, é só zumbi nas fotos. E se passar da meia-noite, cê já perde o foco. Quer ficar louco e arrastar uma mina pra cama? Só que a branca que te arrasta não pesa nem 5 gramas, bota na balança toda a sua vida. E se você para pra pensar, vai roubar a sua brisa. Foi na de experimentar um barato diferente. Aquela noite cê virou escravo da própria mente. Viveu uma ilusão, encarcerado o tempo inteiro. E não consegue nem ter paz, deitado no travesseiro. Com muita vontade e pouco dinheiro. Quando não se tem a química, raramente se tem os parceiros. Se olhe no espelho, veja o seu reflexo. Teu rosto abatido, sentimento perplexo. Vontade de fugir, morrer, tudo complexo. Anota essa nota e toma como um anexo. Ainda há tempo de se levantar. Tá respirando, tá com vida e com vontade de lutar. A noite engana, venenosa, veio te iludir. A noite engana, traiçoeira, quer te destruir. Quantas vezes sua mãe falou, você não deu atenção. Quantas vezes você viu na droga sua melhor opção. Teve chance de mudar, amassou, jogou no chão. Essa aqui vai ser a última, faça sua decisão. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. É o mentalista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. E é o mentalista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama. Olho virado, madrugada esquenta, na noite fria, na cura da adrenalina violenta. Lenta, ela passa com vestido cor de rosa, com a boca suja de batom, te oferecendo falso luxo e pólvora. As luzes brilham, coração pulso, melhor boot, um jaco e uma ideia vulsa. Sensação de quando cai a lua, escorre o pó na ampulheta. A rotina nos acostumou a viver com as bitucas na sarjeta. Um homem da terra do Mickey pôs a mão no mouse, com apenas um clique inaugurou mais uma money house. E lá se foi uma vida e um nariz coçando, estica na comprida e uma mãe chorando. Aonde vai chegar? Quando foi o início? Quanto que eu paguei? Quem tá vendendo vice? Quem tá vendendo vice? Não esquece que sua mente voa e sua alma ela segura. Pra cada raio chove quando a Glock fica dura. E pra molhar as flores eu peço a Deus que mande chuva. Olho estralado, latumbi que o gosto da uva. Sem gole seco, na minha visão acho que eu vi um vulto. Tava envolto de vaidade, pronto pro meu medo tomar um susto. sigo quieto, fico vendo que a favela tá virando um baile e os menor tão lá morrendo. A boneca princesa tá com a ti na mão, corpo é catraca que roleta sedução. Dá o dinheiro, eu pego ó e segue a trilha. Olhei pro lado de onde sumiu família. Desejo do Aladdin que cê gastou com a fina. Meus filhos não estão aqui, queria ver minha mina. Foi tanta poesia morta, aliciava depressões com o bater da porta. Não quero te lembrar, sei que a gente surta. Final de tudo, minha vida passou igual. Nossa noite curta, aí ó. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. É muita lista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama. A Babilão te chama. Grana, prata, ouro, gata, mata no ouvido falando que ama. A Babilão te chama. E aumenta a lista de quem vai pra pista, curte brisa e não volta pra cama.